saia de uma cadeira, da escada de uma ladeira, se eu me esqueci de estudar. Cada palavra certeira, cada gestinho e maneira que usas para me arrear. Cada palavra certeira, cada gestinho e maneira que usas para me arrear. E que eu morra aqui viúva, seca que nem passa de uva, se alguma vez cabulei. No teste que fizeste chuva, calçaram com uma luva os lábios que eu lhe beijei. No teste que fizeste chuva, calçaram com uma luva os lábios que eu lhe beijei. Toda a flor em que floresce, toda a raça, toda a prece, o regaço, o laço, o enlace. Ai, se a tua voz soubesse o sabor dessa benesse de passar a quarta classe. Ai, se a tua voz soubesse o sabor dessa benesse de passar a quarta classe. As flores podem murchar, a minha terra rachar, do Algarve até ao Minho. Eu hei de sempre cantar, nunca havia de chumbar na classe do teu beijinho.